Ground Zero Center, FXTRP. Go ahead. Ready for push and stand up. As possible, both are clear. Moment, check up. Okay, just a moment. 1, 2, 5, 4, 5. 2685 2425 0405 Bravo. Okay, Red Cop. Red Cop now, 6-3. You are clear to Guarulhos, flight level 360, via Perisk 50, airborne runway 10, left, correction right turn. Dael departure, Leda, after Leda, fly direct to Bidev, Bravo, India, Delta Echo Vitor. After Bidev, you are clear as your flight plan route. Salvador departs on frequency 119.35 and squawk 5027. Roger, clear, flight left 360 to Guarulhos, via Perisk 50. Departure, Dael, transition Leda. Depart 1A10, right turn after takeoff. Direct to Bidev, Bidev, Bruce 50. 119.35, call code 5027. 6313, it's correct. Clear push, call back to taxi. We do, 6313. Auto ground. This is Webjet 6747, red to push back and start up on gate number 4. .444, you are number 2 in this sector of the April, maintain position. Okay, holding for 6747. Confirma azul, Chico Lachané, 6314. 6313. 1011. Obrigado. At 6747, can we start now? Nation with your ground staff, FT Avianca, leave the apron, you are clear to push. Okay, after the Avianca, we are going to start 6747. Autorizado LS, reporte estabilizado 9907. for Teletubbies dot null null zero six. World Ocean 9613, Red Taxi, we have 87 people on board for hours, Galeon. 6313 via India, team 2011, hold short, tower, 118.6. Via India, 186, tower, Ocean 9613, good evening. Стабилизат на Елиас Тотал 9906. 9907, Chame Torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8,6, até já. Torre Salvador, boa noite, Tatal 9907, uma milha de stand, baixa travada. Total, boa noite, avistado, pista livre, pouso autorizado. 1011 no ajuste, o vento a centena com 8 nós. Pouso total. Good evening, SNS 313, hold short, runway 12, red for takeoff. 313 after the traffic on final, has specifically a line up in the wait. Line up and wait after traffic on final, SNS 313. Red to taxi 6747, we have 114 people on board, 4 hours and 25 minutes of endurance, and the alternative will be Queens International. Okay, 114 on board via India from 2011, hold short tower, 118.6. Okay, via India we are going to hold it short of 10. Contacting tower 118.6, 6747, bye. Total no solo aos 40, na minha escuta até o pátio 3. Total na minha escuta até o pátio 3. Juliet Salvador, boa noite, é o TRIP 55 da Sempre Transferência, Centro da Informação Uniforme, a 5 mil de Conte. 55 no 5, boa noite, identifique, voe na proa da posição Bonf, para a chegada Bonf e reporte para a descida. Podemos voar pelo, por gentileza? Pisado pelo, sujeito a vetores. Tem que ser você, trato. Salvador, approach control, EGM 3152, Phantom now, flight level 200, down to 150, with a uniform information. Turn 3152, squawk ident and descend to 2000 feet, unit 1011, direct to ETAP position, mar arrival. Ident, descend to 2000 feet, 1011, flying to ETAP intersection, descend to 150. Oceanet 6313, radar contact and take off on the radar control, dial departure, climb to 360. Climb 360, dial departure, Oceanet 6313. Salvador, TAR 3178. 28, identifique, desça 050, chegada a Mari. 050, na Mari, TAR 3178, pode aprovar, TAP. Afirmativo, foi de TAP. Obrigado. Clear for takeoff, wind is 100 degrees, 1-2-0. Clear for takeoff, 6747. Salvador, uma boa noite, azul 4209, está invertida 13230 para 160. Azul 4209, identifique, boa noite. Desça ao nível 060, chegada a bom. Identificou a 060 na bom, azul 4209. 1747, 1935. 1935, 6747, Solon, Solon. 0. 040, Total control over the night, this is Webjet 6747, passing flight level, actually 3000 feet to 34, flight level 340, we request to fly direct to dial intersection. Clear direct to dial Webjet 6747, radar contact, takeoff under radar control. The radar control, flying dial front. Não, 6747. Salvador, boa noite, acionei a minha 224, gente da Uniforme, está cruzando 140 para o 110. Oceané 6224, identifique e desça para 3000 pés, ajuste 10, 11, chegada a man. Para 3000 pés, chegada a man. Oceané 6224. Salvador, 3555 na 4, pode dar a descida. Desce e mantenha 040, trip 5515. Para o 40, 5555. Azul 4209, reduza para 2509. 2509, 4209. Andrés, 178, reduza para 240, nós. 240, Andrés, 178. Ocean S6313, can text and receive standard frequency 128.8, enable 133.25. 128.8, 133.25, thank you, and good night. Night. 3152, autorizado LS, reporte quando estabilizado. Estará estabilizado, tá 3152. Oceané 6224, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado LS, reposto estabilizado. Para 2000 com 1011, Oceané 6224, autorizado LS. Tan 3178, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1011. 3000, confirma ajuste. 1011. 1011, graças. Controle Salvador, Tan 3305, tem informação Uniforme. Tá 3305, identifique, desça ao nível 070 na chegada Mari, reduza para 250 nós. Utilizado nível 070, chegada Mari, reduzindo da 3305. Controle, Salvador, boa noite, Rio 5972. 5972, boa noite, identifique, desça até o nível 080, na chegada Bonfi, reduza para 250 nós. Identificou, desce para o 080, reduzindo para 250 nós, sem sair do quarto. Rio 5972. Webjet 6747, contact receive center frequency 128, decimal 8, enable 133, decimal 25. 188-123-256-7147, Solon, Stan. Olá. Estabilizado, LS-X-Ray, Stan 3, 1-5-2. Stan 3, 1-5-2, chame torre, 1-1-8-6-12. Torre 1-1-8-6-3-1-5-2. Salvador Tower, good evening, Cam 3152, establish ILS X-ray gear down and lock it. 3152, 100 degrees, 10 knots, Kinect 1011, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Cam 3152. Zuno 78, controle. 210, Stan 3, 178. Trip 5515, reduza para 210 nós. Reduzindo para 210, 5515. Azul 4209, reduza para 210 nós. 210 nós, 4209. 4209, desça e mantenha o nível 050. 050, 4209. Stan 3178, mantenha pro 050 para o localizador, reporte estabilizado. 050 reportará Stan 4209, vetor para sequenciamento, curva direita para o 240, limitado pela magnética 110 da NDB Simbra. Direita para o 240, limite magnética 110 de Simbra, 4209. Trip 5515, vetor para sequenciamento, mantenha a proa 240, limitado pelo custo localizador. Ok, mantenha 240, limitado pelo LOC. San 3178, desça para 2000 pés. 2000, San 3178. Totalmente visual, Xanel 6224, interceptando o curso localizador. Chame torre 1 no 8, decimal 62, ou Xanel 6224. 1862, obrigado, boa noite. Boa noite. 224, boa, reporte externo 611. Reporte externo 611. 31-52, on the ground at 58, we made my frequency, via Alpha and Juliet, gate 09. Alpha Juliet, gate 09, Alpha 2. Sente, aguarde transferência de comunicações. Azul 4209, esquerda proa 210. Esquerda proa 210, 4209. Controle, quer que o trip reduza para 170? Tá mantendo 210? 210. Afirmativo, 170. 170. Trip 5515, esquerda pro 1180.